DJ Chia, mais uma vez, terra preta, preta. Vogue no foque, a grande visão pode ser que vire paz. A história foi escrita e não apaga nunca mais. Não comeis desta árvore que tá no seu jardim. Se o criador se comeres antecipará seu fim. O amor que foi gerado através de uma criança, o da senhora Maria nunca perdeu a esperança. Por favor, se tem amor, de outro jeito será. De uma forma diferente que você vai notar. Aquela imagem que modificou o tempo, avião, direção, logo mais sofrimento. Inimigo pra ter um é prático, não tem questão. Faço é de graça, não pago tostão. Tostão, um transtorno, quem manda quer dinheiro no bolso. A favela tá osso cada vez mais no poço. Como tal mandou eu não sei dizer. Na floresta de pedra todos querem o poder. Ai, oh, o sol já nasceu pra mim. Um brinde de esperança pros irmãos sorrir. O peão em Pirituba na madruga eu vi. Beija ruim, não corri, esme. Ai, oh, o sol já nasceu pra mim. Esperança pros irmãos sorrir. O peão em Pirituba na madruga eu vi. Deja vu, não corri, eis-me aqui. Meu sonho se vale, a paz assim ache. Corre, nunca pare, que o amor se destaque. Um dia bom se encabe, do mal não se guarde. Bom será, é claro, sim, pra mim e pra vocês. Ei, hey, dólares, sim, tá difícil pra ver. Será questão de tempo pra vir, vou fazer o quê? Querem mesmo que eu desistir? Demora, só Jesus sabe minha hora. Não mosca, sim, vou seguir por aqui. Na escola, com a geração antiga e a nova. A quem representou, chegou, trouxe luz, música. Coisa séria, tentar fazer jus. É isso de Jesus, é. Nasceu pra mim, um brinde de esperança pros irmãos sorrir. O peão em Pirituba na madruga eu vi. Veja a rua, não corri, esme. Ai, oh, o sol já nasceu pra mim. Um brinde de esperança pros irmãos sorrir. O peão em Pirituba na madruga eu vi. Veja a rua, não corri, esme aqui.